padeceu. Foi tudo tão somente por amor. Eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus. Jesus é Senhor.